71, na escuta, cópia. Na escuta, prossiga. Treino 71, Guarulhos, nível 3, meia dúzia, zero, está autorizado, aerovia Peso 44. Após, conforme o plano, decolada 10, com curva à direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após Eudes, aciona 5003, controle 119.35. Autorizado, Guarulhos 360, Pesolou 44, descida da El, Lida, Eudes, 5003, 1935, tá 3171. Vai, posição Salvador, bom dia, Gol 9083, informação Foxtrot. 8 decimal meia dúzia, pra gentileza. 18,5, obrigado. Torre, bom dia, Gol 9083, informação Foxtrot. Gol 9083, só um minuto, cópia. Prepara da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, aguardando cópia 9083. O 9284 na escuta. Mais um outro 9284. Confirme por gentileza onde foi feito o plano. Aguarde. bom dia, Otan. 3890 com a informação Gol. Bom dia, Otan. 3890, prosseguir. Só a informação Gol, coordenar o 330 para registro. Zero, não temos o plano de sistema, confirma o horário. É para os 35 agora. Eu vou secar com o Sérgio Recife, na 3890, mantenha a 50 aguardando. Prepare a subida Pouca Transição Caju. Pouca Caju, aguardando. Na escuta para cópia? Está pronto para cópia, o 9284 e o QSL de número 22, o 1284. 9284, Guarulhos 380, está autorizado, aerovia para Zulu 21. Após, conforme o plano, decolada 10 com curva direita na subida Arbor. E após, Elefa Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. E após, Elefa Eco Lima Eco Fox Alfa. Aciona 5015, controle 119, decimal 35. 380 autorizado, no Pesulu 21, depois o opção de voo, decolada 10, curva direita, na Arbor Elefa, 5015, eu transpondo, 1935, em controle. O voo 284 para o pushback, fundamento, posição de número 3. Horácio da Liga, chame táxi com 9284. Chamará o táxi. 083, faz cópia. 903, com fins 380 autorizado, aerovia Pesulu 10, após conforme o plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5006, controle 119, decimal 35. Após o negócio do 3, 5006 no transponder, gol 9083 no portão 4, chame pronto. Negativo, estou checando, está 390. Confirmo que foi feito um CHG para o horário 0635. Acredito que seria o repetitivo, tá? Vou confirmar com a companhia. Papa Romeu Bravo Alfa Tango 224 para o táxi, 122 a bordo, 4 horas de autonomia, Alterno Galeão. Ilhéus, 1201 no bom voo. 122 a bordo, 4 horas de autonomia, Alterno Galeão, para o táxi 224. India Alfa, reporte ponte esfera da 10 pronto, ajuste no 0-1-3, gol 9284. India Alfa para ponte esfera da 10. Na escuta do controle Salvador. Muito bom dia, é o TAM 3601, informação Golf, autorização São Paulo. M1186, Cantilhas. Obrigado. 090 graus com 089. Marinha de volta ao 90, 2294. TAM 3601, informação Golf, autorização São Paulo. 3601 São Paulo, nível 3620 está autorizado, aerovia para Zulu 16 até Belo Horizonte, Brava até Zulu, após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, e após conforme o plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5011, controle 119, decimal 35. São Paulo, nível 360, e abre o Zulu 16, até Bravo até o Zulu, pode direto 3, saída da bola da 10, curva direita, Tael, Leda, pode 3, 5011, transponda 139,35 ao controle, então 3601. 109, chame pronto, 3601. Camarada, 3601. Pronto, 3171. Essa aqui, uma prossiga. Estou com a espécie de coordenação, já estou. Centro, Rampa Zulu no meio, depois Bravo até o Zulu. Treino 71? Afirmo. Queria prosseguir para o Zulu 1 no meio, é isso? Afirmo, afirmo. Belo Horizonte, Trive, Quadro. Você tem que emitir uma CHG, o TAM 371. E talvez essa rota é apenas para Confins, para São Paulo, Congonhas, Campinas e Confins, seria pelo Pesulu, ou no meio. Seja. 19284, decolor 25, controle 119, decimal 35, tamo ouvindo, bom dia. 19-35, 9-2-4, bom dia. Torre 3890, retornando. Chegando. Foi entrado em contato com a companhia aqui e foi passado o plano para a sala de gente para 6h35. Verifiquei com o plano de voo, o mesmo informou o horário que tinha lá, era 10h25 e não tinha chegado nenhuma informação de mudança de horário. Eu acho que foi alterado aí devido ao motor lá em Recife. confirmado. Segundo a companhia, foi passado para a ANAS aqui para 3h35. Já vou chegar aqui com a ANAS e vou fazer a chão para top. Controle 119-35. 390 da Alfa Whisky 05, da roda 10, saída de tração Caju, 013, transporte 6935, o controle, o gol 1271. Aerovia Peru Whisky 58, gol 1271. Aerovia Upper Whisky 58, Gono 271. Aerovia Upper Whisky 58, o 1271. Primativo, 1271 no 05, já tá pronto? Tá pronto, senhor. Autorizado no 05, Gono 271, agilizando, chama o táxi. É, se autorizado, agilizar, 1271. Vou direto ao árbol. Agora, na 284. Irá aguardar, era o número 3 para iniciar, o 903. Finalizando e vai iniciar o táxi. Então mantenha a posição, Gol no 271, aguardando nova autorização. BN, 271. Mais um tanque na calda, 271, tá mesmo? Afirmativo, com relação após o arrebanho da carne da guarda, está livre, chame táxi com 271. 271, obrigado. O 903 em coordenação também após a passagem retaguarda do R2 da TAM, está prosseguindo para o ponto de espera após 104, está livre inicial, chame táxi com 903. Ok, após a passagem do Airbus, vai iniciar o feedback e chamará para o táxi 903. 903, né? Escuta. Escuta. Escuta, 903. Estou confirmando a sua rota. Pezulu 10, bridge. E após bridge, só vai interceptar o Pezulu 16 e prosseguir conforme o plano. Na subida da El, Leda e após bridge, há um encontro em bridge da Pezulu 10 e Pezulu 16. Okay? Provavelmente vai interceptar o Pezulu 16 em bridge e prosseguir conforme o plano. Ok, entendi. Então que vai voar da El, Leda após bridge. Interceptando o Pezulu 16, o 903. Afirmativo, chame táxi após o R2, o 903. Vai chamar o táxi 903. O 3890, cópia. O nosso código é 3890. 3890, Recife, nível 330, autorizado, Peruísque 58, aerovia. Decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5024, controle 119.35. Pátio 330, autorizado, depois do decol 10, curva esquerda Puca, Caju 5024, o transponder 1935. O controle de forma está pronto para o pushback acionamento 908. Está livre, está 390, chame táxi. Autorizado. Além da cola, tá 371, no vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Vem da cola 10, vem pro 9083, vai como número 2 agora, senhor? Tendo imediato, só será o número 1, agilizando, voo 903. Ok. Oi, bom dia, do Webjet, isso que é novembro. Direto novembro, bom dia para você. Autorização de rebote do Pátio 3 para a Ponte 3 do Grande Pátio. Autorizado até a saída do Pátio 3, aguardando para ingressar no Grande Pátio. O Whisky Direto novembro. Novembro, autorizado iniciar no Pátio 3 e chamará na ingresso do Pátio do Grande Pátio. O TAN 360 irá aguardar. Estou para arborizar a companhia, finalizando o pushback no 08. Após será autorizado aqui o número 2 no setor, aguarde, TAN 360. Automativo, vai aguardar o TAN 71 irá seguir o banho da companhia via Indy Alpha. Quando pronto, vai chamar 118.6, mesma frequência e 10.3 no altímetro. Aguarde para cá. 71 decolos 36, controle 19.35, bom voo e bom dia. 19.35, 3171, obrigado. Isso. Torre é o 3890, 47, seu date 27, autonomia de 4 horas, alternada Natal. Taxa autorizada está através do portão 62, está 3890. Está através do 62, 3290. 360 em coordenação após a liberação retaguarda do R2 da companhia, está livre iniciando 09, chame táxi, está 360. Bom dia, está 3171, passa 2000, saída da EL. Então, 3171, contato radar, sua para o 360, da presente autorizada para de Leda. Direto Leda, 3171, obrigado. Ou 9083, autonomia de 3 horas e 23, altero na Campinas, com 122 a bordo para o táxi. Indy Alpha, reporte pronto, ponto de espera, ajuste no 013, gol 9083. E a Alpha vai chamar pronto o 9083. Número 2, Bono 271, segue o Boeing da companhia, chame pronto, ponto de espera, ajuste no 013, Bono 271. Entre número 2, com a 1013, ponta na guarda de ponto de espera, Bono 271. Segue táxi via Índia e Alfa, reporte ponto espera da 10 pronto, ajuste no 013 com o número 3 para a decolagem. Tá, a gente vai seguir a zona a 0, a nave está com o 390. Após ali, mantém cabeceiro no 01271.